A vida como um sonho. Sonhos, quimeras, que vêm e vão. Há sonhos grandes, sonhos pequenos, sonhos são sonhos. Mas o que é a vida? E o que são sonhos? Sonhos é viver. Viver é sonhar. Vivo a sonhar, sonho acordado, sonhando vivo, feliz a sonhar.